É, família, esperei aí, ó, 6 dias pelo dia de hoje, tá ligado? Então o bagulho já começa desse jeito. Hoje é sexta-feira, eu vou sair pra zoar. Pela madrugada o hip hop vai rolar. Pouco álcool, mas muita mulher. Eu pego meu carangue e saio para dar um rolé. Afundo o pé no asfalto. Uma madureira pra tomar de assalto. De Santa não, eu rodo a cidade inteira. Tocando mó terror porque eu já tenho carteira. Eu tô ligado que os homens vão embaçar. Há vários dias que eles estão no calcanhar. Desencana, hoje é o sexto dia da semana. Enquanto eu entro em cena, eu sei que vários vão entrar em cana. Não. No dia de Vênus, Afrodite, se a deusa do amor é afro, que a noite não tem limite. Acredite, conheço vários picos na cidade. E esse ventinho na cara dá sinal de liberdade. Vem, que ela é minha padroeira. Vem, vamos gastar a noite inteira. Vem, hoje é dia de zoeira. Porque hoje é sexta-feira. Vem, que ela é minha padroeira. Vem, vamos gastar a noite inteira. Vem, hoje é dia de zoeira. Porque hoje é sexta-feira. Ouvi o papo de várias pretas na pista, dizendo que meu bonde é o bonde dos vigaristas. Infelizmente eu vou concordar com ela. Incondicionalmente eu represento a favela. Se o boy tem cash, o do morro tem talento. Se ele conta história, eu vivo os meus momentos. Gastando ideia de que ele papo de monte, enquanto o sol se esconde lá debaixo do horizonte. A fonte não seca, são várias becas. Passando a 40, ouvindo o som do Zeca. Indenizando meus anos de sofrimento. Se pá, lá só preto e carrego pro alojamento. Eu só lamento os momentos de ironia, mas só a diretoria recebe minha simpatia. E os pela que não fecha a racha, não chega nas pretinhas dizendo que é meu faixa. Vem, que ela é minha padroeira. Vem, vamos gastar a noite inteira. Vem, hoje é dia de zoeira. Porque hoje é sexta-feira. Vem, que ela é minha padroeira. Vem, vamos gastar a noite inteira. Vem, hoje é dia de zoeira. Porque hoje é sexta-feira. Sexta-feira 13, a mina não faz drama. Noite de lua cheia, arruma a rua da lama. Ela não reclama porque sabe o que é bom. O preto não tem fama, mas transborda de dom. Já fizeram voodoo e bruxaria, só pra descobrir o segredo da rataria. Porque o papo do preto é hipnótico. Porque o estilo do preto é neurótico. Mesmo sem portar uma moeda na carteira. Mas desde quando que dinheiro foi barreira? Se eu fui batizado com as águas do sereno, neguinho já tá dizendo que o rio ficou pequeno. Vai vendo, telefone não para. A noite indo embora, o sol já tá botando a cara. E os cara fala que um dia eu me lasco. Mas eu não vou dormir porque amanhã tem churrasco. Vem, que ela é minha padroeira. Vem, vamos gastar a noite inteira. Vem, hoje é dia de zoeira. Porque hoje é sexta-feira. Vem, que ela é minha padroeira. Vem, vamos gastar a noite inteira. Vem, hoje é dia de zoeira. Porque hoje é sexta-feira.